Antraz, 2011. Mais um relato de uma sequela. Yeah. Essa é pra você chorar, essa é pra você sentir. Essa é pra se matar, é pra nunca mais sorrir. Essa é pra colocar na cabeça que você está no inferno. Essa é pra sentir na pele o desgosto eterno. Essa é pra você chorar, essa é pra você sentir. Essa é pra se matar, é pra nunca mais sorrir. Essa é pra colocar na cabeça que você está no inferno. Essa é pra sentir na pele o desgosto eterno. Sua filha saiu de casa e nunca mais vai voltar. Daqui a pouco o noticiário, a imagem dela vai passar. O demônio trabalha assim, desestabiliza sua família. Tira quem você mais ama, deixa sua moral em ruína. A sequela do estupro não vai te deixar viver em paz. Tá sempre no seu pensamento, a imagem de um tempo que não ficou pra trás. Quando olhar pro seu corpo desfigurado, vai lembrar daquele momento que nunca vai ser passado, muito menos superado. Pois foi um tiro certeiro no meio daquela família que vivia além do apego. Não tenha mais medo, pois o seu karma já foi cumprido. Seu sofrimento será eterno, pra sempre vai conviver. Pra qualquer lugar que você olha, a lembrança vira à tona. Na sua mente a cena se repete e te deixa em coma. Considerado um milagre o fato de você estar viva. A cadeira de roda te traz de volta aquela vida fria. Sem sentimento, sem prazer, assim sem nada. Necessidades básicas precisa ser acompanhada. Os sinais foram dados com muita antecedência, mas ela nem se preocupava, agia com muita independência. E na cara dos pais quando lhe davam conselhos, achava que o que mais importava era o que ela via no espelho. No rosto a maquiagem, as roupas extravagantes. À noite sempre ela dela se sentia a mais importante. Essa é pra você chorar, essa é pra você sentir. Essa é pra se matar, é pra nunca mais sorrir. Essa é pra colocar na cabeça que você está no inferno. Essa é pra sentir na pele o desgosto eterno. Essa é pra você chorar, essa é pra você sentir. Essa é pra se matar, é pra nunca mais sorrir. Essa é pra colocar na cabeça que você está no inferno. Essa é pra sentir na pele o desgosto eterno. Quantos corações machucados por causa dela. Vários sonhos despedaçados, a mancha na vida que era bela. Achava que a beleza era a moeda de troca pra conseguir o que queria. Com a arrogância fazia sua obra. Nesse mundo violento foi um estupim pra gerar mais um assassino humilhado que planeja o seu fim. Mais um que ela esnobou perante todos, chamou de aberração e disse que do mesmo tinha nojo. Transformou amor em ódio num passe de mágica. Transformou aquela mente em uma oficina macabra. Passou a vigiar os passos daquela garota quando voltava da balada, quando saía pra ficar à toa. Sua família nem imaginava o que acontecia, nem sonho imaginava o fim que essa vadia levaria. Tudo articulado pra nada dar errado. Daqui a alguns instantes tudo vai ser executado. Fazia questão de manter o ódio aceso no seu coração, pra que nada o impedisse de cometer aquela ação. O atorrendo que agora vai chocar a cidade pacata. Jovem encontrado no meio do mato com várias facadas, por causa de palavras impensadas usadas com quem ela nem conhecia. Agora sua vida vai pra vala, arrastada pelos cabelos pro meio do mato. A violência sexual, espancamento, esse foi o levado às pressas pro hospital com hematomas pelo corpo. Tá em coma respirando por aparelhos, dado como morto. A sua vida por um fio já foi dito. Se ficar vivo vai ter sequelas pra sempre no seu destino. No estado vegetativo agora vive sem emoção. O homem agora está preso, mas isso não muda a situação. Mas uma que deu a brecha e entrou no cenário do mal, numa cadeira de roda vivendo seus dias como um vegetal. Apenas 2 minutos no jornal local, mas no peito daquela família foi cravado um enorme punhal. Essa é pra você chorar, essa é pra você sentir. Essa é pra se matar, é pra nunca mais sorrir. Essa é pra colocar na cabeça que você está no inferno. Essa é pra sentir na pele o desgosto eterno. Essa é pra você chorar, essa é pra você sentir. Essa é pra se matar, é pra nunca mais sorrir.